Bem, pessoal, a leitura de hoje fala de novo de uma promessa que está no livro de Isaías. Nessa promessa tem uma coisa que fala um pouco sobre o caráter de Deus, como Deus lida com a gente. Tudo vem da mão do Senhor. Os bons tempos e os maus tempos. Não existe como a gente pensar para alguém que está na mão do Senhor de que tudo que aconteça não esteja na mão do Senhor. Bom e ruim. Como eu falei, né? A tribulação da gente que parece não acabar, ela, na verdade, é curta. Mas não tenha dúvida que o Senhor, quando assim ele acha, quando ele acha conveniente, ele nos faz passar por momentos de extrema secura, de extrema dificuldade, de extrema dor, de carência de resultados. Mas a essência de Deus não é ficar nos punindo, não é ficar nos ensinando alguma coisa, na base do sofrimento. Estou pensando em você aqui um pouco, Camila. Existe uma religiosidade que parece que privilegia e tem como pedra de toque o sofrimento. E você tem que sofrer. Tem uma outra religiosidade que é pare de sofrer. Eu diria que uma é do tição aceso, né, da brasa encostada na carne como purificadora, e a outra é aquela do unguento, sabe, do hipogloss passado, de modo que não tem nenhuma ardência na sua vida. Uma acaba levando você a buscar uma vida na qual você tem um constante sofrimento, como se o sofrimento em si fosse aquilo que você ia fazer, você aprendeu alguma coisa. E outro que faz tudo para proteger você do sofrimento, e onde o sofrimento é tido como algo que é um sinal da desgraça que você vive. Aí você lê as escrituras, você foi um Deus que trata com as duas coisas. Não é um Deus do unguento, não é um Deus do tição. Sofrimento faz parte da vida. Sofrimento é natural. Passa seca, passa problema político, problema econômico, as coisas acontecem. As desorganizações pessoais da gente, tudo isso aí leva a muito sofrimento. O negócio é quando você passa o sofrimento na mão de Deus e quando você passa o tempo bom na mão de Deus. O sofrimento na mão de Deus te dá a oportunidade de reflexão e a oportunidade de transformar esta experiência numa experiência de transformação, de mudança, de salvação. E quando você passa pelo momento de bem-estar debaixo da mão de Deus, isso se torna um instrumento de alívio para outras pessoas, de justiça, de paz, de equidade. Não vai fazer de você estar bem, você se sentir arrogante. Olha como sou rico, olha como sou bem, olha como eu consigo, olha como eu faço, olha os resultados que eu tenho. Não, eu transformo esses resultados em alguma coisa que seja de bom para os outros. A vida implica em tempos que são difíceis e tempos que são muito agradáveis. Em tempos que são de dor e tempos que são de alegria. A essência de Deus, o desejo de Deus, é que a gente tenha um mundo de equidade, de paz, de amor, de alegria, de harmonia, de abundância. Como disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Uma vida abundante é uma vida abundante, cheia de experiências, sobre as quais a gente pode refletir e com as quais a gente pode aprender. Mas, acima de tudo, a finalidade da vida não é te ensinar coisa nenhuma. A finalidade da vida é vivê-la. Tá vendo? Estou aqui, isso aqui está sendo bom para eu aprender. A pergunta está aprendendo, onde é que você se forma? Como é que você vive a vida? Se você só ficar numa situação, você está aprendendo, sofrendo, ou aprendendo, tendo resultado bom, pergunta é que você vai viver a vida? Tudo que a gente lê naquele texto de Isaías, Deus falando, olha, acabou o tempo da dureza, vai acontecer diferente, Eu consegui tirar vocês de lá, eu vou colocar vocês numa situação boa. Vocês que pararam o sofrimento, é duro. Eu fiz, puni vocês, chamei a atenção. Mas o meu desejo não é esse, é botar um ponto final nisso e que vocês possam ter uma vida, que vocês possam usufruir da vida. A vida não é só trabalho, a vida não é só aprendizado, a vida é usufruir da vida. O que é usufruir da vida? É viver ela, cara, acordar de manhã. Como eu falei ontem, sabe? É acordar de manhã, é fazer suas coisas normais, é tocar a sua vida. Aquilo que eu falei de Pedro, agora vamos fazer o pensamento estratégico de como é que a gente vai botar 12... Não, cara, viva a vida, pô. Deixa onde Deus quer levar, levar você. O texto de Isaías hoje fala desse Deus que, assim, o meu desejo, e essa é uma palavra constante na Bíblia, meu Deus, eu tenho planos de paz para você. Eu tenho planos de, sabe, bonança para você. Eu tenho plano de abundância para você. Coloque-se na direção do meu caminho. Para de lutar com isso. Né? E olha, minha promessa é essa. Eu, depois que eu tiver sofrido isso tudo, tiver aprendido isso tudo, ainda na sua vida eu vou... Meu desejo é esse. A única pessoa capaz de impedir que isso aconteça é você. É você insistir em não. Sabe, não tocar sua vida para frente, não andar, não direcionar sua vida, não colocar você em harmonia com aquilo que Deus está fazendo. Uma outra coisa, que para a gente chegar nesse tempo legal, nesse tempo que Deus promete, para que a gente possa ver respondido a oração que está nos Salmos, né? Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, para que haja justiça. Isso é um pedido. A gente não faz isso dissociado de uma narrativa. Eu só queria chamar a atenção desse texto de Atos, e hoje é uma palavra muito genérica. Fico esperando que todo dia eu vou falar alguma coisa aqui, e vai ter um uau. Não me coloca esse peso nas minhas costas, porque eu não vou fazer. Porque, na verdade, a vida é cheia de muito pouco uau. A vida é cheia de coisa normal. De dia a dia. Não se fala de uma história de Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus fez isso, fez aquilo, e tal, que ele é boas novas, que ele é luz para o caminho, que ele é o Deus amou o mundo, que enviou o seu filho. Não se faz isso dissociado de uma narrativa. Paulo vai apresentar Jesus, ele começa uma narrativa lá atrás, olha, Deus fez isso com a gente. Viu que eu fui contando a história? Fez isso, a gente foi assim, viveu o período de juízo, viveu o período do deserto, viveu o período do juízo, viveu o período do Egito, né? Deus foi levando, deu o rei Davi. Bom, desse rei Davi, ele faz um pulão, né? Desse rei Davi, ele trouxe pra gente o Salvador Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se pode ouvir, que se pode ver. Jesus é a mensagem, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Mas não é nada disso, dissociado de uma narrativa. Para pensar na narrativa de Paulo. Ele falou de deserto, 400 anos de Egito, sabe? 40 anos de deserto, 10 anos de luta, uns 450 anos mais ou menos, como ele fala, mais ou menos. Cara, isso é o tempo do Brasil, cara. É a idade do Brasil. Isso é um tempo difícil, longo. Aí depois tem o período de juízo, que foi mais ou menos. Aí pô, tem o rei Davi, que foi bacana. E agora Deus manda Jesus para nos salvar e nos abrir. E olha, antes dele mandou João ainda para pregar o arrependimento. Arrependam-se, muda o modo de pensar para poder receber de Deus essa palavra. E aí eu terminaria dizendo isso. Não dá para você fazer todo esse processo de aprendizado, de vida normal, de viver as coisas, se você não tiver no coração um requisito fundamental para poder aproveitar intensamente isso: arrependimento. Que quer dizer o quê? Mudar o jeito de pensar. Parar de pensar que do jeito de Deus é ruim. Mudar o jeito que a sua cabeça opera. Porque se você não mudar a maneira como a sua cabeça opera, não adianta receber a mensagem salvadora de Jesus. Não adianta, porque não vai encaixar, cara. Você vai tentar fazer esse monstrengo que as pessoas fazem, que é chamada vida cristã. Aí. O cara com todo um discurso, olha, Jesus é a palavra de Deus para um mundo sofrido. Amém? Aí todo mundo, amém. Bom, então me fale sobre... questão climática da Terra, o problema econômico que a gente está vivendo, a política reacionária que a gente vive. Em que sentido Jesus é a resposta para isso? Qual a palavra que Deus... Ou ela é absolutamente irrelevante para tratar desses temas? No velha maneira de pensar, isso não vai funcionar nunca. Não vai ter como encaixar. Então, o centro dessa palavra de hoje acaba sendo, olha, antes disso tudo, João veio com a palavra do arrependimento, muda o jeito de pensar. Senão não resolve nada. E antes disso tudo, conheçam o caráter de Deus. Deus não é um Papai Noel do espaço e Deus não é um carrasco do espaço. Deus é um Deus que tem planos bons e quer o melhor para a gente e é nosso Pai. Como nosso Pai, por vezes Ele vai permitir que a gente arque com as consequências das escolhas ruins que a gente faz. Ele vai nos fazer passar por alguns exercícios fundamentais de sofrimento para que a gente, sabe, aprenda. Mas a finalidade não é ficar aprendendo para o resto da vida, é se formar e viver a vida. Como que eu faço para fazer isso? Viva a droga da sua vida. E confie que Deus tem bons planos. Nós estamos aqui num monte de decisão para ser tomada. Um monte de arrumação para ser feita na casa da videira. Um monte de coisa para a gente decidir. A gente não vai conseguir fazer isso se a nossa ideia sobre Deus for de um Deus carrasco ou de um Deus Papai Noel, que vai sempre quebrar o galho, que está sempre, não, tudo bem, ele é assim mesmo, irresponsável, quebrar o galho dele. Não, ele quer que você deixe de ser a porcaria do irresponsável que você é. Mas Deus tem bons planos para a gente. Olha, eu quero fazer o bem para você. Dá para você andar comigo? Dá para você aprender a andar comigo? Então, olha, eu vou deixar, vou levar, vai levar um cacete. Aprenda, aprenda, aprenda. É para aprender. É para aprender. E para viver. Mas só vai conseguir se fizer isso tendo na cabeça quem é Deus. Deus é o Deus de graça, de paz, de compaixão, que tem um plano bom para você, que te ama, que vai te levar aí. Por vezes, pela atração, por vezes ele vai usar o sofrimento que é inerente à vida para que você aprenda. Agora, Deus não te manda sofrimento para aprender. Deu para entender isso? Ó, oh, vou mandar um sofrimento para você. Não, sofrimento é pai da vida. A grande vantagem é andar com Deus quando você estiver sofrendo, porque aí você tem a chance de aprender com o sofrimento. E Deus, por vezes, fala, não, vou permitir isso aqui agora, porque está na hora desse cara aprender isso. Aprendeu? Viva a droga da sua vida. Mude de jeito de ser. Se você não muda, se você é assim do jeito que você é, sempre foi assim, é assim que você foi, você não entendeu absolutamente nada. E não faça nada desconectado de uma narrativa coerente. Não tem mágica. Isso que eu vivo hoje é consequência de um processo histórico que está dentro desta vida, que tem altos e baixos, que tem momentos difíceis, mas que eu consigo fazer uma linha, que nem Paulo faz ali, né? Ó, quem estava no meio do deserto ter sido ruim, aprendeu isso, isso, isso, tem um monte de narrativa lá. No período de juízo teve isso, isso, isso, isso. No período de Davi teve isso, isso, isso, isso. Mas olha aqui, o que era o plano de Deus? Ó, acaba aqui. Então, tenta discernir essa narrativa da sua vida, a narrativa de Deus, e se insira na história dele, meu Deus. É isso. Insira-se na história dele. É mais fácil você estar dentro daquilo que Deus está fazendo do que você pedir para Deus abençoar o que você está fazendo. Então, quanto mais a gente for com o nosso coração para lá, melhor. Mas, basicamente, é isso. Resumindo de hoje, viva a vida, entenda quem é Deus, Deus é bom, Deus... Usa o sofrimento na sua vida, usa a bondade na sua vida, usa coisas boas na sua vida. No fim das contas, o plano dele é bom. Ele quer o seu melhor, como um pai quer o melhor para um filho. É isso que... Confie em Deus. Pô, por que Deus está fazendo isso? Deus não é um professor. Ele não é um mentor. Ele não é nada disso. Deus é seu pai. Ele gosta de você e ele quer o melhor para você. De vez em quando tem que falar, acorda desgraçado. Levanta. Quem é Deus? Outra, não dissocia nada do que está acontecendo de uma narrativa histórica coerente. Tenta discernir nessa história qual é a linha vermelha. Paulo dá um exemplo. Uma linha vermelha. E arrependa-se para receber a real expressão da palavra de Deus, que é aquilo que de Deus se ouve, que veio em forma de carne e osso, que é a pessoa de Jesus. Não dá para entender Jesus, não dá para perceber Jesus se você não se arrepender. Não muda o jeito de pensar. Tá bom? E vamos para frente, que atrás vem gente. Bom dia.